Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos o programa Visão Espírita desta noite. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 189. Hoje é dia 21 do mês de novembro do ano de 2018. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, aqui na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Alex Bonafini e Sérgio Aguiar. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Como sempre no início dos programas, nós trazemos datas que merecem ser lembradas. E no dia de hoje, nós lembramos que no dia 20 do 11, ontem então, o Dia Nacional da Consciência Negra, e dia 21 do 11, que é hoje, é o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação. Por conta disso, selecionamos o texto de Léon Denis, extraído da obra Depois da Morte, denominado A Educação. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, são necessários homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos, né? A todos os arrebatamentos da paixão, num meio sensual e corrompido. mesmo no ensino secundário, aplicam-se a atulhar o cérebro dos estudantes com um acervo indigesto de noções e fatos, de datas e nomes, tudo em detrimento da educação moral. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Uma boa educação é raras vezes obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, são preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrar de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Com o matrimônio, aceitamos a missão de os dirigir. Cumpramo-la, pois, com amor, mas com amor isento de fraqueza, porque a afeição demasiada está cheia de perigos. Estudemos, desde o berço, as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas, a aniquilar as más. Não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve contar senão consigo mesma, com seu trabalho, único meio de obter a sua independência e dignidade. Não tentemos desviar dela a ação das leis eternas. Há obstáculos no caminho de cada um de nós. Só o critério ensinará a removê-los. Não confieis vossos filhos a outrem, desde que não sejais a isso absolutamente coagidos. A educação não deve ser mercenária. Que importa a uma ama que tal criança fale ou caminhe antes da outra? Ela não tem nem o interesse, nem o amor maternal. Mas que alegria para uma mãe ao ver o seu querubim dar os primeiros passos. Nenhuma fadiga, nenhum trabalho detém-na. Ama. Procedei da mesma forma para com as almas dos vossos filhos. Tende ainda mais solicitude para com essa do que pelo corpo. O corpo consumir-se-á em breve e será sepultado. No entanto, a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi tratada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, viverá através dos tempos para vos abençoar e amar. A educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos e incutindo-as aos filhos, ao mesmo tempo em que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia então sob a força dessa dupla corrente. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. E é assim, meus amigos, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso, enfim, dizer boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson, Sérgio e André. Boa noite, amigos ouvintes. É com muito prazer e muita honra que novamente nós estamos aqui nesta noite bendita. O texto de Léon Denis, tão antigo quanto a doutrina espírita, que ele, junto com Kardec e outros mestres da humanidade, iniciaram essa doutrina que é o cristianismo redivivo. E o Léon Denis, um autodidata, um poeta do espiritismo, que seus textos são maravilhosos e nos transformam a alma com tanta beleza, fala de um tema tão atual que é a educação. Passam-se os tempos, os séculos, desenvolve-se a intelectualidade, descobrimos inteligências fora do comum. Nós vemos que o macrocosmo se nos abre através de equipamentos, bólides, satélites, naves espaciais, equipamentos tão importantes a visualizar o universo. Verificamos que a informática, a internet, as telecomunicações ligam as pessoas de um polo ao outro do planeta com a velocidade de um raio, mas infelizmente nós vemos que a educação, que os jovens ainda está com pouco dificuldade, porque os homens, os pais e mesmo os educadores, os professores, estão com uma certa dificuldade em lidar com os jovens, como em todas as épocas, em todos os tempos aconteceu. Com um agravante que nos tempos modernos se tem muito de ter, de bens, mas existe-se pouco ser dos nossos filhos. Muitas vezes confunde-se a educação que os pais deveriam dar aos filhos, desejando com que a escola, a creche, outros locais o fizessem. Quando a educação é dos pais, a instrução é da escola, e a evangelização é do núcleo religioso. Quando se mistura essas facetas, perde-se a qualidade de uma ou de outra polaridade. E nós vemos professores querendo educar, pais tentando instruir, mas sem a capacitação necessária, porque muitas vezes falta isso no ensino, e núcleos religiosos precisando fazer os dois quando as partes que deveriam fazer não conseguem fazer. Então nós vemos que os nossos jovens estão crescendo com muita inteligência, com muitas possibilidades de todos os tipos, mas sem muitos limites. Os jovens estão muito soltos, os pais desejosos de poder dar de tudo para os filhos estão faltando em dar-se. Educam-se os filhos para o sucesso, não para o fracasso, que é necessário, porque nós não vamos ganhar sempre. E nós criamos aquilo que se chama síndrome de Peter Pan, que os jovens não crescem, não se desenvolvem, ficam por longo tempo na casa dos pais, não adquirem a maturidade, a lógica, a razão, porque é mais fácil você ser sustentado, ser conduzido, do que você conduzir. Então chega um momento em que esse ensinamento do Léon Denis, tão antigo, com mais de 100 anos, é necessário que os pais coloquem em prática para que os filhos possam andar por suas próprias pernas e se tornarem homens de bem. Porque se a nossa geração moralmente está, de certo modo, corrompida, são eles que vão fazer, fortificar o nosso terreno amanhã para que possa mudar o nosso planeta. Se nós, pais, educadores, cuidadores, não tomarmos cuidado, não melhorarmos nossas atitudes, o que será de nossos filhos? Muito bem. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Alex, nosso amigo André, todos os nossos ouvintes. É um tema bastante atual, né? Então, a gente tem discutido bastante esse tema. Inclusive, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu vou para as escolas públicas falar um pouco sobre aspectos profissionais, como se comportar dentro das empresas para não ganhar rótulos e tudo mais. Quando a gente olha a etimologia da palavra, a gente encontra alguns verbos extremamente importantes, né? Educação de educare, que significa guiar, instruir, conduzir. Aí a gente começa a ver a abrangência dessa palavra. Nos aspectos espirituais, no texto, relembrando a questão da infância, onde a gente começa o processo de reciclagem do espírito reencarnante, da formação de consciência, lembrando que todo conhecimento, seja através de conhecimento tácito, seja conhecimento didático, seja conhecimento, o que eu chamei aqui de através das experiências emocionais, o não bem fundamentado, que frustra, mas que ensina a criar resiliência à própria frustração, para poder depois utilizar isso no dia a dia. Quando nós nos furtamos a esse objetivo, a essa missão, o que acontece é que o mundo ensina de maneira muito mais traumática do que a gente pode fazer. E muito bem fundamentado essa questão de fazer o processo de educação, reciclagem, para que depois da morte esse espírito continue assimilando esses novos conhecimentos. Então, o primeiro grande ponto que eu queria ressaltar é essa questão da reciclagem na infância, educando, dando conhecimento, mas também observando características relevantes do novo reencarnante e trabalhando os aspectos morais para que a gente possa definitivamente criar consciência nesse novo espírito que chega à Terra. Olha, são os dois comentários excelentes, se complementam, e eu vou provocar um pouco mais ainda, porque como o Sérgio comentou, é um assunto realmente que muito profundo, que a gente vem falando há muito tempo, mas de suma importância, né? Que a gente vamos aproveitar esse momento. Nós vemos aqui que Leon Denis, como o Alex falou, essa obra Depois da Morte é de 1889. Pensem bem, 1889. Ele já falava de escola laica. Uma discussão que é atual agora. A escola é laica, o país é laico. É, não é, por quê, como, é alinhada a esta ou aquela religião, os interesses deste ou daquele grupo. Então, Leon Denis já tratava disso. E aí, quando ele fala sobre a importância de você ensinar a criança a pensar criticamente, a refletir, a se reposicionar, não olhar para as coisas, para o mundo exterior, para o mundo natural, como se tudo fosse natural, mas não de uma maneira que elas possam perceber que tudo que existe foi construído e é mantido, tudo que existe, todas as relações políticas, as relações de poder, as relações de trabalho, tudo em toda a sociedade foi criado pelo homem, nada é simplesmente natural. Nós, quando nascemos, a sociedade já está lá e, é claro, nós acabamos nos participando daquela sociedade, absorvendo os valores daquela sociedade. Mas esse jovem que tem a capacidade, que desenvolve a capacidade de criticar, de entender, somente ele tem condição de mudar alguma coisa, que é o que Leon Denis vai falar, né? Que uma sociedade só pode mudar com base na educação. Não existe outra forma de mudar a sociedade. E aí nós temos, complementando aí o que o Alex falou, da geração mimimi, não é? Essa geração de hoje, que os psicólogos chamam de geração mimimi. Eu acho que o primeiro que falou isso foi o Pondé, né? O filósofo. Ele fala que é uma geração que não sabe lidar com frustrações. Isso. Agora vamos analisar as causas disso. Nós temos, desde a aprovação da lei do aborto, hoje, né, a realidade é que a maioria dos casamentos, nos primeiros anos, até 40% dos casamentos são dissolvidos nos primeiros anos, chegando a quase 60%, acho que depois de 7 anos. É muita coisa. Só a cada 10, 6 se separam 7 anos depois. E muitos desses casais têm filhos. E o que acontece com os filhos desses casais? Por isso que é importante, nós temos uma sociedade, os ouvintes aí que estão nos acompanhando, tem uma realidade diferente da realidade do tempo em que esse texto foi escrito. Como trazer isso para a nossa realidade? Um pai que fica a semana inteira sem ver o filho, ou que o filho fica a cada 15 dias fica na casa do pai e depois fica com a mãe durante a semana porque vai na escola, a cada 15 dias vem no final de semana na casa do pai. Como fica a educação dessa criança? O pai não quer chamar atenção porque, coitado, vejo meu filho a cada 15 dias. Quando estiver junto comigo, eu ainda vou negar o que ele quer? Não, muito pelo contrário, eu vou dar tudo que eu puder, tudo que ele quer. E a mãe, por outro lado, fica lá. Mas o meu ex está comprando meu filho. Então eu tenho que dar mais coisas para ele, para manter ele aqui, para ele gostar mais de mim do que do ex. Como que fica esse jogo, Alex? Então, muitas vezes, né, Wilson, o que acontece nessa situação é que ela é um pouquinho pior do que isso. Porque o pai, na separação, muitas vezes, na maioria das vezes, se torna ex-pai. Ele passeia, ele vai seguir sua vida, ele vai ter um outro relacionamento, de vez em quando ele vem ver o filho, salvo raras exceções, obviamente. Mas a mãe que está com o filho, ela tem que seguir adiante, educar o filho, acordar de manhã, criança para ir para a escola, é aquela dificuldade, passar pelos problemas, o filho traz o problema, ela vai ter que dizer não mais do que o sim. Enquanto que o ex-pai vai vir e vai fazer as regalias para o filho. E muitas vezes nessa situação, o filho fica com raiva da mãe e se apaixona pelo pai. Porque são particularidades diferentes, porque quem rói o osso é a mãe. O pai fica com o filé mignon. Então, essa é uma situação. Mas tem a situação que muitas vezes os dois abandonam. A mãe... Porque trabalha. Sim, mas muitas vezes abandona isso. Ainda que ela chegue do serviço e fique com o filho, dê atenção, estude com ele, você está fazendo uma parte no mundo tão corrido em que as mães, por causa do movimento feminista, de sair para o mercado de trabalho, elas não conseguem ser mães. Infelizmente. Uma vez um mentor amigo disse que grande parte desses transtornos atuais, que é o déficit de atenção, que é o hiperativismo e tantos outros transtornos, se devem à falta da presença da mãe na infância dos filhos. Porque quem toma conta deles é justamente o que o Leon Denis fala, as amas. São as professoras na creche, as cuidadoras, que não têm uma ligação de afeto com a criança, que faz por profissão. Mas os filhos perdem o laço com a mãe, principalmente, que é um laço que é criado antes da reencarnação, que é formado muito tempo antes, mais do que com o pai. Essa ligação é profunda a nível espiritual, porque eles se ligam antes, a mãe sente a presença do filho como espírito, tanto que o maior período de mediunidade, de transmediúnico que uma pessoa tem sobre a face da Terra durante a gestação, que o espírito do filho influencia a mãe, e a mãe também influencia do filho. Então, nesse período grave, o que acontece? Eles já têm um laço forte. E esse laço ele é desfeito quando a mãe vai para o mercado de trabalho e tem pouco tempo com o filho. Infelizmente, é um bem, você vai ganhar dinheiro, vai conseguir as coisas, mas você vai estar longe do filho. Eu sei porque eu vejo isso na minha casa. Meu filho, desde os 4 meses, está na creche. E tem escolas, e nós não podemos nos dar totalmente ele, mas nós estamos dentro de casa, ele tem um pai e uma mãe, e o filho que não tem o pai e não tem a mãe, que a mãe não dá atenção, porque chega cansada, porque chega atarantada, porque tem um problema que, ele lá tá tudo bem e tal, eu vou fazer também, e muitas vezes o filho nasce, ele cresce sem a estruturação, e nós vemos jovens rebeldes por ausência de afeto, e também jovens desequilibrados por ausência de limites. Porque como que você vai limitar se você mal vê? se você precisa conquistar. O Rossandro Klinge, ele fala muito bem. A minha mãe não me exigia amor, ela me exigia respeito. O amor vem em segundo plano. Porque é necessário que a criança adquira o respeito pelos pais, porque senão não vai respeitar ninguém. Porque o amor, de fato, é a consequência do respeito. Exatamente. Nós só amamos quem nós respeitamos. Exatamente. No caso contrário, é simplesmente temor. Nós tememos. Mas nós estamos num momento, né, Wilson, que os pais, eles têm uma necessidade do filho estar apaixonado pelos pais. Não seria culpa pela distância? Eu penso que é. Eu ia comentar exatamente isso, porque uma das características, quando há isso, principalmente quando a criança é pequena, é o mecanismo da culpa força uma compensação. O Alex colocou muito bem, o pai vai ver de vez em quando, a mãe vê a maioria do tempo, e ela tenta educar de maneira correta, e de repente entrega na mão do pai, e o pai é muito permissivo, porque ele quer, como ele está longe, ele quer o amor, cativar o amor da criança de maneira equivocada, trocando presentes, deixando assistir coisas que não deve, deixando comer fora de horários, quer dizer, a disciplina, todos aqueles aspectos que a mãe tenta trabalhar acabam sendo prejudicados. Então a criança acaba ficando até um pouco confusa nesse aspecto. E a mãe também tem um mecanismo de compensação, porque o Alex colocou muito bem, muitas mães na atualidade trabalham, tem, às vezes, trabalhos muito estressantes e acabam, quando chegam em casa, querendo dar algum tipo de compensação. São armadilhas, né? São armadilhas. A gente está falando do problema. Vamos começar a falar um pouquinho de solução, porque deve ter mãe descabelando essa hora lá, ouvindo o programa. O primeiro aspecto é, mesmo separados, há que se lembrar da seguinte questão. Pai é um papel. Né? É um papel. Pai é para sempre. Marido, esposa, eventualmente a gente chega num acordo e há a separação. Mas pai e mãe é um papel, é um personagem que a gente vai desempenhar e extremamente relevante que a gente lembre que tem fases. Em determinadas fases, o papel do pai e da mãe é muito mais presente, observando, a gente sabe que a questão dos 3 mil dias, 8, 9 anos de idade, tanto na questão pedagógica quanto na questão espiritual, a relevância desse período mais próximo da criança está muito mais entregue pela hipnose terapêutica colocada. E depois, quando começa a despertar o espírito reencarnante na pré-adolescência, adolescência, onde ele começa a querer impor, né? A criança com 3, 4 anos já começa a desafiar limites, a querer compreender. Então, assim, os pais que eventualmente se separaram com criança pequena, eles precisam lembrar, parar de, por exemplo, ter disputas. Então, eu coloquei duas coisas aqui. A compensação, que é prejudicial, e a gente já falou bastante, mas também as disputas pelo amor da criança. E isso é uma certa infantilidade, até um certo egoísmo dos pais que fazem esse tipo de disputa. Qual que é a melhor saída? A parceria. A verdadeira consciência do papel que tem que ser desempenhado. E independente se gostam ou não, quando estão desempenhando esse papel de pai ou mãe, precisam ser parceiros. Ou seja, a mãe tem que combinar com o pai. Ou seja, quando eu disser não, você também tem que corroborar com o meu não, porque o meu não é em função disso, o pai é a mesma coisa, ninguém tirando a autoridade do outro, seja convivendo junto, seja convivendo separado. Então, de certa forma, essa parceria que deve haver enquanto juntos, na educação do filho, ela tem que continuar, porque senão a gente vai botar a perder a missão primordial desse papel relevante que é o de pai ou de mãe. Eu me lembro que essa proteção exagerada... Eu me lembro quando a minha filha era pequena e ela chegou da escola uma vez e contou que uma amiga havia batido nela, alguma coisa, arranhado ela, alguma coisa assim. Eu me lembro, o nome da amiga era Vanessa. Minha filha é a Jennifer. E ela, quando ela acabou de contar, eu disse, muito bem, mas o que você fez para ela? Porque, não, mas eu não fiz nada não. Me conte a história toda, desde o início, o que aconteceu. Ninguém sai arranhando ninguém de graça. Alguma coisa aconteceu, né? E, de fato, ao conhecer a história completa, a gente identificou e ela compreendeu que ela também tinha alguma responsabilidade. Então, a orientação é que ela se portasse de forma diferente, se afastasse, caso não conseguisse, né, conviver adequadamente. Mas muitos pais, muitas mães, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que vai defender a criança. Gavião, né? Lá para a escola, briga com o professor, briga com a mãe, briga com a criança, briga com quem quer que seja. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser excessivamente protetor, porque a criança ela tem que aprender, como o texto está dizendo e os comentários também de vocês, ela tem que aprender a se frustrar, tem que aprender a lidar com dificuldade, né? O mundo vai ser muito hábil em perturbar todos nós, né? Como é conosco hoje. A palestra que eu fui fazer numa escola recentemente, até o Alex estava lembrando disso, foi exatamente nesse sentido de qual é o papel do pai e da mãe, qual é o papel da escola. Porque como as crianças às vezes acabam ficando um tempo muito grande na escola, né? Muitas vezes os pais transferem essa ou tentam transferir essa responsabilidade sem dar muita autonomia. Porque às vezes o pai que deixa lá e fala, cuida do meu filho, quando acontece alguma coisa, vai contra o professor, diretor. E até o professor diretor, chama atenção e o pai vai contra. O pai vem e vai contra. Então, a palestra que me foi pedida na época, com uma diretora e uma professora muito consciente, era que eu falasse sobre isso, sobre o papel, né, da escola, efetivamente o papel dos pais, para que houvesse a chamada parceria. Eu vou ajudar, mas deixa eu ajudar, não atrapalha quando eu estiver ajudando. Nesse sentido, a parceria se aplica para qualquer um que for contribuir na educação. A Constituição diz que a educação é dever da família, da escola, né, e do Estado, e de toda a sociedade. Todos somos responsáveis pela educação. Agora a gente vai estender ainda um pouco mais o assunto. Se de um lado, de acordo com os comentários e as nossas percepções, falta afeto porque falta tempo e sobra culpa, de outro, sobra informação. O jovem, muito cedo, justamente pelo distanciamento dos pais também, né, potencializado por isso, e pelo acesso aos meios de comunicação, à internet, por exemplo, toma conhecimento de coisas muito precocemente. Tem até uma piadinha, não tem? Que o pai chama o filho, né, pré-adolescente, para conversar. Filho, precisamos conversar, que você já está ficando velho, né? Já está crescendo, está ficando moço, né, filho? Precisamos conversar sobre sexo. O filho fala para ele assim, o que, que o senhor quer saber? Né? Então, isso é uma piada, mas é uma realidade. Né? Então, como lidar com isso? É muito difícil. As crianças todas hoje têm smartphone. Né? Não tem como você bloquear o acesso à internet, a determinados sites. Como lidar com esse excesso de informação? E que influência pode ter esse excesso de informação na formação do caráter dessas crianças? Mas então, Wilson, eu acho que aí a informação tem que ser dada no tempo certo. Os pais, com esse excesso de informação, estão adultizando seus filhos, como Samitiba falava. Os psicólogos, os terapeutas, os pedagogos dizem que o contato, o acesso à rede da internet, o acesso ao aparelho de celular, seria conveniente após os 12 anos de idade, para não atrapalhar a capacidade mnemônica da criança. A criança com 6 anos hoje já está usando. Então, mas eles já estão. Então, é um equívoco que se acontece, porque nós vemos crianças adultizadas perdendo aquela ternura da fase da infância, que é uma fase relevante para os pais poderem educar. Porque daí a gente entra na educação espiritual. Porque o que acontece? Nós recebemos no nosso seio familiar espíritos endividados, carregando índoles, dívidas, e os pais, como o Livro dos Espíritos diz, que ser pai, mãe, amar a paternidade é uma missão, é uma missão. Então veja a relevância que é. Cabe a nós, pais, e aos cuidadores ou aos professores que contribuem na educação, mas a educação é tarefa primordial dos pais, fazer o quê? podar as más inclinações, como Santo Agostinho diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai Pai e Mãe, como se poda os brotos daninhos à medida que se vê crescer na árvore, impor limites e ir aos poucos dando a possibilidade dessa informação para os filhos para que não se atravesse as etapas. A nossa psicopedagogia, ela está ultrapassada. Não se mais aceita hoje, e ainda se tem, crianças, jovens, sentados numa carteira, uma lousa verde no fundo, o professor parado ensinando, o pessoal recebendo. As escolas modernas do nosso planeta já não são mais assim. Já não tem mais esse perfil. Nós estamos extremamente atrasados. Você vê mesmo, dentro da casa espírita, nos cursos que nós damos, ele se torna enfadonho. E tem uma mudança de formato. A informação tem de vir, mas como a luz, aquele que é cego, como conhecimento espiritual para aquele que está se desenvolvendo, aos poucos, quer se dar tudo para os filhos, quer se dar tudo para as crianças. E o que acontece? O nosso cérebro, as nossas circunvoluções cerebrais, para realizar os atos mnemônicos, os neurônios se comunicarem, é necessário de tempo. Se há um ultrapassar do limite cerebral, ele para, que dá os desmaios e dá os problemas. É por isso que tudo tem que ser delineado para não ter um exagero. E como que acontece? Como a tecnologia ainda não está sendo bem utilizada pelo homem. O homem em si está se perdendo. Mas como você limitar o seu filho para não usar o celular, usar o computador, usar a internet? Se muitas vezes os pais não saem da frente da televisão. Pois é, senta um no canto de um sofá, o pai com o celular, a mãe no outro e o filho no outro, cada um. E eventualmente o celular é dado exatamente para ter sossego. Né? Exatamente. Às vezes o pai entrega o celular para o filho justamente para o filho não atormentá-lo. Exatamente. Né? Fique aí, vai lá pesquisar. Né? E onde está a educação nisso? O ponto do Alex é extremamente relevante. Ele estava falando, você falou do tempo, inclusive tempo de maturação, porque colocamos as crianças diante de situações que elas ainda não têm estrutura nem psíquica nem emocional para lidar. E isso causa, além da questão cerebral que você mencionou, a questão emocional. Temos muitas situações de crianças, é suicídio em crianças. Temos muitas situações de crianças que não aguentam frustração, não aguentam decepcionar os pais, numa idade 7, 8, 9, 10 anos, né? Já com medo de decepcionar os pais e não aguentando a frustração de ter que fazer. Essa semana passada, um jovem de 12 anos aqui no interior do estado de São Paulo, ele se suicidou, se enforcou. Por causa de acesso à internet, ele já havia deixado cartas falando que ele ia se enforcar. Por causa de problema na rede social. O bullying, ou de tantas outras coisas das quais ele é exposto. E aí, normalmente, o que acontece na internet, quando você está fisicamente, você se recolhe em casa, está tudo certo. Agora, pela internet, você tem acesso 24 horas a coisas que, eventualmente, vão te causar uma perturbação emocional muito grande, o teu psiquismo, que ainda não está bem estruturado, não está bem maturado, vai causar danos enormes. Então, essa antecipação sem o acolhimento, ela é muito prejudicial. Mas você já pensou, Sérgio, você com 12 anos, lembra quando a gente tinha 12 anos? Como que você ia ter força de prender uma corda e provocar um enforcamento? Nunca, a gente pensava em empurrar carrinho. Andar de bicicleta. Jogar peão, bater peão, não encontrou jogar bolinha, né? Então você tem que. Você tem que ver que ponto que chegou a adultização da criança, que até nesse ponto. A gente tem acesso à informação que antes. Assim, você usou a palavra coiozão aqui no interior, a gente era coió, né? Exatamente. Não sabia nada, não tinha acesso a esse tipo de coisa. E hoje em dia você aprende até como montar uma bomba pelo YouTube, né? Pois é. Coisas, situações. E leva àquela situação também, né? O filho acaba tendo tanta informação, porque aquela troca, aquele aprendizado entre pai e filho, né? Aquela coisa bonita do pai transferir o conhecimento, a visão, o entendimento que ele tem das coisas para o filho, pela falta de tempo e por excesso de informação que tem o filho, não acontece, né? Se bloqueia, existe uma separação. O filho acha que ele não precisa, aliás, ele sabe mais do que o pai. Muitas vezes, aliás, é o pai que vai perguntar alguma coisa para o filho pequeno já, né? Configurar um celular, alguma coisa assim, pede para o filho. Então, existe uma inversão também com isso, né? De, de autoridade ali. Bem, mas como nós dissemos no início, esse é um assunto muito amplo que ainda vai, possivelmente, vai permear as demais discussões dessa noite. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Lembrando também que eles têm lá um sebo, você tem os livros novos e você também tem acesso aos livros já usados, mas com valor muito bom, a partir de R$ 5,00, você tem livros, muitos títulos em excelente condição. E lembrando ainda que a maioria, se não, né, eu acho que a grande maioria das casas espíritas tem bibliotecas. E você que está interessado em ter acesso a esses livros, procure um centro espírita, acesse lá o site da USE, usepiracicaba.com.br, consulte um centro espírita aí próximo de você, faça uma visita e você vai poder também pegar o livro ali, levar para casa, estudar, ler e até participar dos grupos de estudo, como o Alex bem colocou. Nós vamos agora para a mensagem de abertura e para nos prepararmos para o segundo bloco do programa. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita de hoje, onde estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para isso, nós utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 25, que trata do tema central, Buscai e achareis. E avançamos hoje para os itens 6 e 7, com o subtítulo Observai os pássaros do céu. Item 6. Então são três citações aqui, tá? Lá extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, e versículos de 25 a 34, tudo do capítulo 6. Abre aspas. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Fecha aspas. Uma nova citação, abre aspas. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Fecha aspas. Agora a terceira citação, abre aspas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Fecha aspas. Agora segue o comentário de Allan Kardec. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas, se tal for a sua condição normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da previdência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Mais uma vez, falando a respeito do ter e do ser, não é? Jesus nos concita no Sermão da Montanha a não deixarmos de dar valia para a vida econômica, para as necessidades materiais. Porque nós precisamos da vida material. Nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos comprar as coisas, é a nossa vida moderna. Se antigamente você arranjava um terreno, plantava o que você comia, cuidava dos animais para suas necessidades. Hoje, depois da Revolução Industrial e de tantos outros mecanismos que aconteceram, é necessário você ganhar o pão nosso de cada dia, não é? Mas o que Jesus nos orienta é que nós não devemos atribuir maior possibilidade, maior grandiosidade para os bens, para o ter do que para o ser. Porque muitas vezes as pessoas elas esbarram em algumas ciladas. Você busca alternativas de ganhar dinheiro e esquece que você precisa de ter um tempo para a sua família e para Deus. Nós acabamos de falar aqui sobre a educação. E muitas vezes o homem buscando possibilidades de ter... Ah, vou dar um conforto melhor para minha família, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, vou poder dar viagens. Ele não está presente. E hoje o homem e a mulher estão fora de casa para buscar essas possibilidades e o filho também. Então muitas vezes os seres da mesma casa não se veem. E automaticamente, se nós verificarmos que a educação dos pais já está difícil pela ausência e pela omissão que se tem, a educação espiritual ela quase não existe. Porque se você não tem tempo para os filhos, se você não tem tempo para a família e não tem tempo para Deus, terá-se tempo para quê sobre a face da terra? Conta que um professor chegou numa sala de aula para professor de filosofia, para dar um ensinamento ético, moral, às crianças, aos jovens. E ele trouxe um invólucro de vidro. E, sem falar nada, ele pegou, encheu de bolas de ping-pong, o invólucro. Perguntou, está cheio? Os jovens responderam, sim, está cheio. Não. Pegou algumas bolinhas de gude e preencheu os espaços faltantes. Soltou e foi preenchendo. E agora está cheio? Os jovens falaram, agora está. Não, pegou areia e distribuiu, preencheu os demais espaços. Aí ele perguntou, e agora, tá cheio? Eles falaram, tá, faltou uma coisinha. Pegou café e jogou por cima, líquido, por cima. Ele falou, as bolas maiores que preencheram esse invólucro é Deus, a família, que são o que há de mais importante na nossa vida. As menores é o que é secundário, um emprego, uma faculdade, uma casa, são os bens que você tem, não é? Mas que não são maiores do que as pessoas que você tem, que o amor que você tem, que a grandeza espiritual. E por fim, a areia representa tudo aquilo que é supérfluo, que você pode viver sem. Ah, ter um carro maior, uma casa maior, essa roupa é muito cara, então você compra uma mais barata. Uma alimentação chique, você não pode, come arroz e feijão. Aí ele terminou dizendo, imagina se eu preenchesse o invólucro com areia. Não haveria espaço para o que há de mais importante e o que é secundário. Então nós temos que saber preencher. Aí vai ao encontro do que Jesus disse. Observai o reino dos céus e a sua glória não é? Que o resto vos será acrescentado. Ultimamente, as pessoas estão indo pautar a sua vida pelo resto e não cabe o essencial. Aí um jovem levantou a mão e falou, e o café? Que todos tinham esquecido o café. Ele falou para a gente lembrar que a gente precisa de ter tempo para pelo menos tomar um café com quem a gente ama. Que é o que falta. Muito bom. Muito bom. Uma das coisas que a gente comentou um pouco também, a questão da educação, e nós falando da questão da educação moral, né, que tem uma relevância muito grande, no texto inicial ele fala sobre a questão das religiões, às vezes, fomentar o fanatismo. Fomentar, primeiro, às vezes, dissidência. Muitas religiões acabam criando dissidência, como se fosse uma disputa. E também o fanatismo, que é totalmente contrário. No texto ele falou de educação, de formação de raciocínio. Nós falamos bastante aqui de dar elementos para que o espírito reencarnante possa depois tomar decisões por si próprio. Então, o fanatismo, o radicalismo vai, de certa forma, aniquilar o raciocínio e vai prejudicar. O que a gente pode fazer trazendo agora para o lar? Muitos pais, às vezes, não permitem o diálogo. O Alex tocou muito bem no ponto do Rossandro. Eu estou assistindo muitas palestras do Rossandro. Essa palestra que ele mencionou é muito boa. A questão do respeito, mas existe a necessidade da abertura do diálogo. Até como o Wilson exemplificou da filha, né? Vamos conversar um pouco mais, me explica o que aconteceu, me dá todos os detalhes para eu poder comentar sobre o assunto. Você está sendo muito parcial na sua narrativa, né? Então, a gente precisa fomentar o diálogo dentro das casas, dos lares, né, para que a gente possa aí permitir esse desenvolvimento. Porque o texto ele começa lá falando sobre a educação transformando e aperfeiçoando as gerações. Agora, conectando com esse texto maravilhoso que a gente viu do Evangelho, o que a gente conclui, assim, de maneira muito... Né, na exploração que Kardec fez, não é para a gente ficar gordinho, feliz, sentado à beira do caminho, esperando a comida chegar, ou aquilo que vai ser necessário ser dado. E ele coloca muito bem a questão do trabalho. Deus vai permitir que através da força do teu trabalho, aquele trabalho útil, o trabalho como toda ocupação útil, permitir que aí o necessário chegue. E para que a gente tome cuidado de não se inquietar e não se aprisionar em cima do supérfluo. Porque quando a gente pega a maioria dos sofrimentos que nós vemos na atualidade, a gente vai encontrar grande percentual nas causas atuais das nossas aflições, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando a gente coloca o nosso tesouro em bens materiais e a gente fica o tempo inteiro perseguindo uma lista de desejo que não tem fim, porque quando a gente atinge uma, a gente bota outra e aquilo vira como se fosse uma verdadeira odisseia em busca de coisas que nem têm tanta relevância, coisas que nós vamos acumular que de repente nós não vamos levar para o plano espiritual, né? Então a fala dos três textos colocando exatamente assim, ó, cuidado onde você vai colocar o seu foco, aquilo que você dá o real valor, aquilo que você dá relevância, porque isso pode te aprisionar. Muito interessante, eu lembrei aqui de uma com a fala do Alex, e depois vou fazer um link também com o que o Sérgio comentou. Eu lembrei de um trabalho muito antigo, acho que da década de 40, de um estudioso chamado Abraham Maslow. Ele fez um estudo sobre as necessidades humanas, que ficou conhecido depois como pirâmide das necessidades humanas. Segundo o estudo dele, todos os homens, em todos os tempos, possuem as mesmas necessidades, né, categorizadas. Então, as primeiras, a base da pirâmide, seriam as necessidades fisiológicas. Isto é, todo mundo precisa comer, né, dormir e todas as demais necessidades fisiológicas necessárias. Uma vez atendidas, as próximas são as necessidades de segurança. Isso envolve, por exemplo, uma casa, um convênio médico, né, a possibilidade de um atendimento médico para você, o estudo para os seus filhos, material escolar, acesso à educação para os seus filhos, de certa forma também é segurança. E isso, se a gente leva lá para os primórdios, é a mesma coisa, né? O homem das cavernas, quando acordava pela manhã, possivelmente saía para buscar o alimento. Depois ele tinha que guardar esse alimento em algum lugar, numa caverna, por exemplo, né, numa construção qualquer que lhe oferecesse segurança contra os predadores. Depois de segurança, a necessidade próxima seria a necessidade social, segundo esse estudo. Isto é, todo homem tem que participar de um grupo. O primeiro grupo que nós fazemos parte é o grupo da família. Então, eu tenho que fazer parte de uma família, eu tenho que conviver, aprender, trocar experiência. Isso me dá segurança também e me deixa mais forte, me prepara para a vida. Isso era no passado e é também no presente. Mas a partir daí é que o estudo fica interessante. Porque depois das necessidades sociais, segundo o estudioso, vem a necessidade de status. Aí já não é mais suficiente você fazer parte de um grupo. Você tem que ser o destaque dentro daquele grupo. Então você tem que ser o mais forte daquele grupo. No caso do homem das cavernas lá, era o primeiro, era o grandão que chegava, que comia tudo primeiro, que sobrasse e comia os outros. Era o que tinha o maior número de mulheres, que tinha uma prole mais numerosa, que era o mais poderoso, que tinha família maior, então ele era o chefe de família, o chefe do clã mais poderoso. Então ele tinha que ser o destaque. E essa posição sempre era tentada pelos outros mais jovens também, que desejavam tê-la. Então aí surge a competitividade. Trazendo para os dias de hoje, é onde eu tenho que ser mais rico, tenho que ser mais magro, tenho que ser mais bonito, tenho que ser mais inteligente, tenho que ter o carro mais novo, tenho que ter a casa maior. E aí nós paramos nesse ponto. Necessidades de status. Então, tudo o que nós fazemos, basicamente, ou grande parte do que nós fazemos, que nós usamos como desculpa, que são necessidades reais, mas eu preciso disso. Quando, na verdade, você não precisa. Isso é o supérfluo, isso é o luxo. A gente se endivida por conta do luxo e aí, é claro, vive uma vida de tormento, né? Uma vida de grande dificuldade. E aqui eu lembrei do que o... Fazendo um link com o que o Sérgio falou sobre o fanatismo das religiões, eu lembrei de uma palestra que eu fiz recentemente que eu falei sobre isso. Eu encontrei uma pesquisa na internet, lá na Folha de São Paulo, e essa pesquisa diz que 9 entre 10 brasileiros atribuem a Deus o sucesso financeiro. Isto é, o sucesso financeiro provém de Deus. Essa é a base, por exemplo, da chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Deus é o rei de tudo. Eu sou filho de Deus, portanto eu sou príncipe. Eu sou o príncipe herdeiro de tudo. Desde que eu seja um bom filho, eu tenho acesso a tudo de bom. E passagens como essa, por exemplo, são interpretadas dessa forma. Nem mesmo Salomão se vestiu tal qual os lírios do campo. Como você vai se vestir? Quer dizer, você como um filho de Deus deverá se vestir como um príncipe. E isso justifica que eu faça, que eu empenhe todos os meus esforços para me vestir tal qual um príncipe, para usar produtos que um príncipe usaria, porque é um direito da pessoa. E a Joana de Ângeles faz esse comentário que ela chama de paternalismo divino. E ela vai falar que, lá no final das contas, isso não vai acontecer, porque essa pessoa vai se decepcionar. Né? E o que acontece com essa pessoa? Ela frequenta a igreja evangélica em busca de prosperidade material. Não vai dar certo. A gente sabe disso. O que acontece? Ela sai da igreja evangélica ou vai para uma outra denominação dentro da própria igreja protestante, sai daqui, vai para lá, hoje está na Assembleia, amanhã está na Universal, depois sai no Presbiteriano, no Sétimo Dia e assim por diante. Não vai dar certo nada disso. aí vira católico, aí vai para o espiritismo, porque alguém diz que lá no espiritismo vai resolver o problema dela, vai passar a vida procurando um Deus que resolva os problemas que cabe a ela resolver. Então, daí o espiritismo nos esclareceu o mecanismo das coisas. Se a gente pegar uma passagem dessa, de fato é possível interpretar como o próprio Kardec diz aqui. Então, se eu não fizer nada e esperar, Deus vai me dar, se eu for fiel a Deus. Então, o que acontece? Quando eu não tenho, eu julgo que eu não sou fiel, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou um bom filho. Exatamente. Às vezes as pessoas falam sobre merecimento e eu exatamente. Luto eu não contra sou essa bom palavra. Filho. É. Eu estou errando demais, joguei pedra na cruz, alguma coisa eu fiz, porque a vida minha é difícil. Não, não é porque você é um mau filho, você é um bom filho. Está fazendo tudo o que você pode fazer diante daquilo que você é, do que você aprendeu, do que você tem em mãos. Né? Deixa essa culpa de lado, essa culpa não leva a nada. Mas o equívoco de todos esses ensinamentos é basear-se tudo no materialismo. Na visão material. Correto. Se a gente, ao invés de disputasse quem é o mais forte, quem é o mais bonito, quem é o mais rico, a gente disputasse quem é o mais bondoso. Quem é o pai melhor? Não seria melhor? Por exemplo, ao invés de você disputar que Deus vai te dar tudo que você precisa, como Jesus falando parábola, ele dá. Mas ele não dá materialmente. Apesar que existem casos, por exemplo, Bezerra de Menezes, quando chegou no Rio de Janeiro para estudar medicina, passando por uma dificuldade atroz, ele não sabia como ele ia fazer, ele falou, vou começar a dar aula de medicina, vou começar a dar aula de matemática, de reforço para alunos. Vem um rapaz, paga-lhe adiantado diversos meses e nunca mais vai. E ele não podia nem comer. Então, muitas vezes, Deus chega ao ponto de materialmente influenciar alguém para te auxiliar. O Kardec passou por uma oportunidade, uma situação dessa, porque falam que ele era aristocrata, que ele era maçom, que ele tinha dinheiro, que ele tinha um monte de coisa. O pessoal tem que tomar cuidado com a história de Kardec, porque ele era um homem, um pedagogo, um exemplo de... Se ele foi um dos coautores da doutrina espírita, ele não podia ter uma vida diferente. Ele então, era professor também, viu? Sim, ele era professor, com esse agravante. Mas o que acontece? Ele passou por uma situação de penúria, de dificuldade. Chega uma hora que ele olhou para a janela, assim, olhou para as estrelas e falou, Deus, será que os espíritos podem me ajudar? Vai dar uma dificuldade. Vai dar uma forcinha. Aí os espíritos responderam para ele, a vida financeira faz parte da sua vida. Não te ajudar não seria te amar. Portanto, nós estamos do seu lado para te ajudar financeiramente e espiritualmente. Mas isso não quer dizer que eles vão colocar dinheiro no bolso do Kardec, nem no nosso. Mas eles vão nos intuir melhores caminhos para a gente crescer. Mas primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus, que o resto nos será acrescentado. E a ocupação útil vai permitir que Deus utilize, né? Se Bezerra não tivesse predisposto a dar aula, ia ser um pouco mais complicado fazer chegar o dinheiro até ele. Não, com certeza. Ele teve que ter a iniciativa, ele teve que aceitar a intuição, falar, poxa, eu vou dar aula. Porque se ele falar, não, eu não vou dar, vou ficar esperando aqui, o jovem não apareceria e ele não receberia o dinheiro. Por isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça que dentro do lar a gente tem que procurar amar e trazer Jesus para dentro do lar. Tanto é que tem um livro magnífico que se chama Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é Jesus fazendo o evangelho no lar com os apóstolos, ensinando diversas lições. Nós precisamos trazer isso para dentro de casa, para nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, trazer o conhecimento de Jesus, trocar ideia, sem afetação, sem enfrentamento, sem complicação, procurar frequentar o núcleo religioso para aprofundar a espiritualidade e a religiosidade, que é diferente de religião, que é a nossa ligação com Deus, para que o ser possa tirar de dentro aquela espiritualidade que é íncita. A gente já nasceu com ela, porque nós somos filhos de Deus. Aí sim, nós somos filhos de Deus. Porque nós temos a perfectibilidade. Herdeiro dessa parte da divindade. Sim, e somos herdeiros do universo que nem a música magnífica cantava, não é? Que nós somos herdeiros do universo, mas em todos os aspectos, que a natureza está aí para ser moldada pela gente, para ser transformada em material, para ser vendido, para ser consumido, para ser trocado. Então, nós somos, sim, herdeiros do universo, mas somos herdeiros para viver em sociedade. E se a gente não colocar o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus no coração de nossos filhos, através de um ensino puro, um ensino grandioso, o que nós vamos querer deles no futuro? O que nós vamos querer de nós no futuro, em meio à sociedade? Nada. Um monte de pessoa querendo ganhar dinheiro, passando por cima do outro, do qual os espíritos superiores informam que o orgulho e o egoísmo são as maiores lepras da humanidade. Ou a gente vence isso, ou a gente se perde totalmente. É a competitividade. E o mais interessante é que nós, em primeira instância, utilizamos egoísmo e orgulho para se aproximar da divindade nos primórdios, né? Numa maneira um pouco mais instintiva, ele é utilizado para que a gente se aproxime. Vamos agora para um pequeno intervalinho musical. E retornamos para o terceiro bloco do programa da noite. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realê! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realê! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o moleque! Continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, onde estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. Utilizamos a tradução de Salvador Gentili, publicada pela FEB. Nós estamos na parte que trata dos médiuns e seguimos hoje para o item 36. Eu vou ler um pequeno trecho e passo aqui a palavra para os amigos Alex Bonafini e Sérgio. O que constitui o médium, propriamente dito, é a faculdade. Sob esse aspecto, ele pode estar mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui o médium seguro, o que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium, é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete dos bons espíritos. É interessante que Kardec coloca, e um mentor amigo faz a diferença entre o bom médium e o médium bom. São duas coisas diferentes. São. Bem diferentes. Primeiro, você se torna o bom médium. O que é o bom médium? É aquele que aprende os mecanismos mediúnicos e os pratica, porque o que vai dar segurança ao médium é a prática. Não adianta ele ser um médium com potencial magnífico e praticar de vez em quando, ou quase nunca. A enxada enferrujada, não é? Como diria aqui no interior do estado de São Paulo, principalmente Piracicaba, não carpe. Então a gente não consegue. É necessário que a enxada esteja reluzente por causa de tanto utilizar. E o médium precisa trabalhar. Não porque Deus vai lançar uma maldição que vai destruir a pessoa, que vai perder a família, como se pensava em algumas seitas, algumas crenças. Mas porque a mediunidade não avança. Quando Kardec fala em médium improdutivo no livro dos médiuns, Deus não vai criar nenhum médium para ser improdutivo. Porque como que ele vai dar uma caneta na sua mão que não tem a tinta? É necessário, senão como que vai funcionar? Ele ou é improdutivo pelas faltas de esforços que faz para desenvolver sua faculdade. No caso, ele não aprende a escrever, na sua analogia. Você tem a caneta, mas não aprende a escrever. Exatamente, de que adianta? Você fica a caneta fazendo um giro, como muitos médicos que ficam fazendo círculo, ao invés de psicografar risco, círculo, fica a vida inteira. E no livro Missionários da Luz, o André Luiz fala muito bem sobre isso, sobre um homem que se perde no sexo em desvario, sua glândula pineal não se abre ao transe, e ele não consegue ter a mediunidade desenvolvida. Porque você precisa pensar. Você quer Deus ou Mamon? Aí você precisa decidir qual caminho você quer seguir. E fazendo tudo certinho, você se torna seguro, porque você praticou. Aí você se torna um médium bom. Aqui ele diz, Sérgio, que um médium então pode estar sob o aspecto da faculdade, mais ou menos formado. É isso, ele pode ter a faculdade aparente, manifestada ou não manifestada. É muito comum, não é, Sérgio? Você encontrar pessoas perturbadas que veem coisas, ouvem coisas, mas... Exatamente. Principalmente, muitas pessoas de outras religiões que acorrem à casa espírita e chegam lá nos nossos trabalhos de atendimento fraterno, ou são pessoas que têm a glândula já, até certo ponto, desenvolvida, mas não têm educação. Ainda não tem nem o esclarecimento, e alguns até têm esclarecimento, mas não querem. Encaram a mediunidade como um castigo e não como uma ferramenta de trabalho. E acabam realmente se perturbando, porque a glândula está ativada e... Ô, Sérgio, mas isso também não é um pouco culpado algumas pessoas, alguns centros espíritas... O indivíduo chega na casa espírita, lá a pessoa que atende fala assim, não, você vai ter que desenvolver a mediunidade e trabalhar. A pessoa acabou de chegar, ela não entende nada daquilo. Não é meio assustador? A pessoa, não, você tem que desenvolver a mediunidade e aquilo. A pessoa está com medo. Como que é isso? Exatamente. A pessoa nem sabe o que é e muitas casas espíritas ou colocam na mesa. Né? Já põe a pessoa na mesa. Põe a pessoa para trabalhar, uma pessoa que nem conhecimento ainda tem de diferenciar, de discernir o que vai acontecer com ela naquele momento, por muitas vezes por querer ficar participando e movimentando a questão do fenômeno. Muitas casas não incentivam a educação mediúnica. Elas ficam só girando em cima do fenômeno mediúnico, se esquecendo de que a mediunidade é uma ferramenta que precisa estar bem educada, uma enxada que precisa estar bem afiada. Alex, aproveitando o ensejo, educação mediúnica e desenvolvimento mediúnico. Desenvolver a mediunidade. Então, é meio polêmico a questão, mas eu acho que até o desenvolver é dar prosseguimento. Não estaria errado. A educação... é o efeito da educação, né? É, exatamente. Uma vez que se educa, se desenvolve. O desenvolvimento depende da persistência. A educação depende do estudo. Então, é necessário ter a educação, que é o estudo, sistematizado, e ter a persistência e perseverança no trabalho para ter o desenvolvimento. Muitas vezes, a pessoa vai à casa espírita para fazer um estudo, ela quer ter o estudo, mas não quer ter a persistência, o desenvolvimento. E muitas vezes, ela quer ter o desenvolvimento, que é o caso que a pessoa vai direto para o trabalho mediúnico, mas não tem educação, não tem o estudo. Então, são duas ferramentas que são necessárias para que não ocorram mistificações, para que não ocorram obsessões, para que não ocorram transtornos de diverso tipo, porque a mediunidade mal desenvolvida pode levar à loucura, não é? E a alguns outros transtornos, e mesmo abandonar tudo e achar que a culpa é de Deus. Muitas vezes a pessoa é mal orientada, mal direcionada, sim. Porque a casa espírita não é uma fábrica de médiuns. É uma escola de Deus. E a mediunidade é uma das ferramentas. Uma. Não é toda. Não é só isso ser bom. Não é só isso ser espírita. É uma das polaridades. É, e uma vez um autor mencionou a questão da mediunidade como uma janela aberta, e daquelas casas antigas que a janela dá de frente com a rua, né? E na altura do passante. E qualquer um, uma janela aberta, qualquer um pode passar, olhar o que tem lá dentro, botar a cara dentro da casa, falar o que quiser. É o exemplo que o Alex deu. Imagina uma glândula ativada e educação zero. Quer dizer, a educação explicando, principalmente a educação mediúnica e o desenvolvimento dentro dos cursos que nós damos na Casa Espírita, tem a parte teórica e tem a parte prática. Na parte prática, que é a parte de experimentação, o educando, o médium em processo de educação, ele vai experimentar a mediunidade e os efeitos dela no próprio corpo. E aí ele vai começar a perceber, muitos experimentam sensações variadas, um sente frio, outro sente calor, corpo leve, corpo pesado, corpo inchando. Tontura, esquentar demais alguma parte do corpo. Muitos relatos completamente diferenciados, porque tem o componente do medo, do desconhecido, tem o componente quaisquer outro, porque existe uma superexcitação dos órgãos envolvidos aí na questão nas glândulas, na questão da mediunidade propriamente dita. E aquele que não conhece se apavora. E a janela aberta pode sim levar à loucura. Imagina alguém que tenha a vidência, começa a ver situação, Chico, Divaldo, né, como eles relatam determinadas situações que eles acabaram passando. Ou alguém escutando o tempo inteiro uma voz, né, direcionando para coisas que ele não quer, essa contrariedade toda pode levar à loucura. Então, o esclarecimento e o desenvolvimento, na tua pergunta para mim, só depois que o esclarecimento vier, vem o desenvolvimento. Aí a pessoa aprende, se compromete, depois vai trabalhar, né? Trabalha aspectos morais, que o Alex define muito bem, e aí sim vai compreender o fenômeno e aí sim trabalhar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tem muita casa espírita botando gente na mesa, direto. Aprender, né? Empiricamente. Aprender empiricamente. E por osmose é meio complicado. Pois é. Olha, nós poderíamos ir fácil até às 10 horas hoje, porque a discussão está ótima. E o próximo aqui seria excelente, vai falar da mediunidade fugidia, daquela intermitente que deixa de se apresentar e as razões disso, mas a gente vai deixar para o próximo programa. Ainda dá tempo da gente ler a nossa poesia, porque a poesia foi postada, está lá na página, né? Você que nos acompanha, está lá no Facebook. Então a gente vai ler aqui para você acompanhar daí. Vida e Amor, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Seara da Fé, pela psicografia de Chico Xavier. Música. ante as provas do mundo a que a vida te lance, não te sintas a sós, alma querida. O amor é a luz, os céus em toda parte, para a sustentação da própria vida. Se algo te fere o coração ou pisa o sonho, não chores, nem te inclines para trás. Ama, serve e prossegue construindo, que o bem se te fará conforto e paz. Fui ao campo aprender simplicidade e admirada vi, de alma surpresa, que toda a evolução do homem se realiza pelo extremado amor da natureza. O solo me explicou, há milênios recolho, lixo, pancadaria, lodo e estrume. Mas devo responder aos golpes recebidos com celeiros de pão e vagas de perfume. A pedreira me disse, o martelo me oprime, a dinamite me estraçalha e arrasa para doar ao homem segurança na proteção de sua própria casa. Ouvi no subsolo a raiz da roseira a esclarecer-me sem quaisquer rancores. Ouço dizer que tenho rosas lindas, mas nunca vi as minhas próprias flores. Disse o minério bruto, sei que o fogo purificar-me-á de pedaço em pedaço, enviando-me ao corpo do progresso por vínculos de apoio e nervos de aço. Então, reconheci que em toda a terra, do recurso mais nobre aos mais plebeus, a vida inteira brilha e se aprimora sobre o amor e o perdão da grandeza de Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, para quem acorda bem cedo, e aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que aos domingos nós temos a edição ao vivo do programa Visão Espírita, também transmitido aqui pela equipe do Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, aqui conosco hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que também nos acompanha hoje. E na operação do som como técnico, o nosso amigo André Sanson e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam, nós aqui pelas redes sociais, olha, vou falar alguns nomes aqui. Um abraço para Karina Pinheiro Fatinello, para Ivanize Francisco Chaves, para Márcia Aguiar, que está sempre aqui nos acompanhando, para Rosimeire Bortoleto, quem mais? Vamos ver quem passou por aqui. Nós temos Dérbio Messias, a Juliana Bassi também, a Virgínia Vaz, um grande abraço para a nossa amiga Virgínia, responsável aqui pelo projeto do estúdio, da parte acústica da União Rádio Web. O povo da União está sempre lá assistindo a gente. Está sempre acompanhando aqui, vamos ver mais alguém aqui diferente, tem mais aqui, Rafaela Bortoli, Narciso Ribeiro, Sandra Rodrigues, o André Sanson não vale que ele está aqui do lado, Cláudia Modesto de Paula, e Rosimeire Bortoleto. Eu já falei nosso abraço duas vezes para Rosimeire também. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente final de semana, que possamos aproveitar todas as ocorrências da nossa vida e que compreendamos que tudo o que nos é apresentado são lições para a nossa educação, que cuidemos da nossa educação para que também nós possamos contribuir com a educação daqueles que nos observam, porque todos nós somos professores em cada atitude, em cada decisão que tomamos. Passo aqui as últimas palavras, as considerações finais para o nosso amigo Alex Bonafini e depois eu peço para o Sérgio para fazer a prece de encerramento. Queria agradecer antes de tudo aos amigos, tanto encarnados como desencarnados, que todos nós nos auxiliamos para fazer esse programa bendito. E só fazer uma solicitação para todos nós do fundo do coração. Amemos e eduquemos os nossos filhos. Não deixemos de lado essa oportunidade. A semente, muitas vezes, ela é rude. O solo é complicado. Mas se a gente perseverar até o fim, ela vai dar bons frutos. Não é fácil. O agricultor, ele passa por dificuldades terríveis, bem como o jardineiro. Mas eles se sentem felizes quando as flores se desdobram. Vamos fazer isso. Vamos amar, intelectualizar, mas espiritualizar-se. Muito obrigado a todos. Muita paz. Os nossos agradecimentos também pelo programa maravilhoso. E a gente pede para os ouvintes que nesse instante, se quiser pegar um copo d'água, fechando os olhos, se tu não estiver dirigindo, e elevar o pensamento até Deus, mentalizando a figura de Jesus, que é a nossa referência maior, rogando muita perseverança no trato com aquelas coisas que temos as condições de lutar, de brigar, muita paciência e tolerância com aquelas coisas que já estão fugindo do nosso controle, muita harmonia e paz, enquanto prescrutamos a nossa alma para compreender quais são as nossas necessidades do hoje, permitindo que possamos construir um futuro bendito, que possamos direcionar os nossos pensamentos para os tesouros que são seculares, que vão atravessar conosco muitas existências, permitindo que nós possamos a cada momento nos aproximar do Pai Maior, pois é esse o nosso destino, caminhar em direção ao Pai e se divertir, e se olhar, se perceber enquanto faz isso, para que o nosso processo de reforma não seja martírio, não seja tão doloroso que nós tenhamos vontade de desistir dessa tal transformação. Que a cada dia Jesus continue nos mandando a inspiração e os companheiros do plano maior para nos incentivar, nos guiar e nos intuir quanto ao bom caminho a ser feito. Ficamos por aqui, que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.